84.7 Gru FM, Guarulhos, São Paulo, Brasil. Não deixe o tempo acabar com o nosso amor. Faço tudo o impossível e você não dá valor. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim. Desesperadamente, eu choro por você. Coração carece do seu amor, então vem, maltrata de vez, estou com saudade e a tua maldade me faz delirar, te perder, te perder, te perder, eu não vou resistir, eu vivo sofrendo, estou te querendo. O tempo acabar com o nosso amor. Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim. Desesperadamente, eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, então vem, maltrata de vez, estou com saudade da sua maldade. Sucesso de todos os tempos. E a ver, tu nunca me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y diga de verdad, o que sentes conmigo? Si eu sou teu amante, o apenas amigo. Quero me convencer se ficou, já nem sei. Alguma coisa boa do amor que eu te dei. Coração apaixonado, só escuta a própria voz e ninguém mais. Tem o cheiro do pecado e a magia de querer amar demais. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Gru FM, a emoção musical da cidade. Você sintoniza ZYK 773, AM 1500 kHz e FM 84,7 MHz. Rádio Cumbica, a sua rádio Gru FM. Guarulhos, São Paulo, Brasil. É o Silveira no piano. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Dessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra somar, pra completar. Simbora! O nosso santo bateu, o amor dessa vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu e o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, o amor dessa vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu e o fim nem precisa rimar. Simbora no reggae. Dessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu, o amor dessa vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu e o fim nem precisa rimar. O santo bateu, bateu, o amor dessa vida sou eu, sou eu. Tudo que é meu hoje é seu e o fim nem precisa rimar. FM 84.7. Sucesso de todos os tempos. Musical da cidade. Vamos embora. Assim você mata papai, hein? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai menina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, não vai. Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto. O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar. Vem cá, mulher, vem cá dançar comigo agarradinho. Vem cá, que você vai gostar. Beija minha boca, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai, ai, ai, ai, ai. Que boca gostosa eu quero, vai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai, ai, ai, ai, ai. Você tá cheirosa demais. Ô, sorte! Caiu na rede é peixe. Eu pego mesmo. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, não vai. Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto. O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar. Vem comigo, vem! Vem cá, dança comigo agarradinho. Vem cá, que você vai gostar. Tão facinho, não vou aguentar. De segunda a sexta, 8 da manhã, Germanito apresenta os grandes sucessos da música sertaneja. Que me adianta viver na cidade? Ranchinho Sertanejo com Germanito. Ganhei um passarinho, foi meu amor quem me deu. De segunda a sexta, 8 da manhã, Gru FM, a emoção musical da cidade. Motivos para você sintonizar o rádio em nossa programação. Ainda ontem chorei de saudade. Eu vou procurar na vida um jeito de te esquecer. Se eu tô bebendo, a culpa é sua. O sertanejo faz o povo levantar. O pancadão faz a galera balançar. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Sentiu a diferença? Não dá pra desligar. A melhor programação sertaneja do seu rádio. Do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando estradão, saio a galopar. e vou escutando o gato berrando, o sabiá cantando no Jiquitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado esta nova vida aqui da cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com rádio ligado. Imensa do campo e do mato, do manso regato que corta a campina. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei que já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o nhambu piando no escurecer, a lua prateada clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Sucesso de todos os tempos. Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Chora, coração, passarinho na gaiola, feito gente na prisão. A emoção musical da cidade. Gru FM 84.7. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, tudo é teu, Senhor. Dinheiro me faltar. assim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço, ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar. Sucesso de todos os tempos. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Nos

quando eu vi, me amarrei no teu sorriso, sonhei. Eu sonhava que o sol namorava o luar, que as nuvens do céu beijavam o azul do mar. Meu amor, paixão é você, deusa linda do amor, toma conta de mim. O destino traçou pra nunca mais ter fim. Te amo e não tem jeito, você é minha sina. Te amo, meu amor, menina. Sucesso de todos os tempos. Foi devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, miudinho. Devagarinho, devagar. Foi devagar, foi devagar. Foi devagar, foi devagar. Foi devagar, miudinho. Devagarinho, devagar, miudinho. Poxa, como foi bacana te encontrar de novo, curtindo um samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nenhuma semana longe desse poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Que lugar danado, só de noite, só de noite, só de noite. Só de noite, só de noite, só de noite. nas patas, quem está dormindo acorda, o samba de passe do ar. É o samba de passe do ar. Gru FM, a emoção musical da cidade. Rádio Gru FM, 84,7. O sucesso não para. Gru FM. Vem cá, meu dengo, vem comigo pro chamego. Vem pra arrasta-pé, vem com tudo, vem dançar. Vem cá, meu dengo, vem comigo pro chamego. Vem pra arrasta-pé, vem com tudo, vem dançar. Gruda, me abraça, quero ver você mexer. Que a vida vira festa quando eu danço com você. Gruda, me abraça, quero ver você mexer. Que a vida vira festa quando eu danço com você. Quero seu amor, quero seu carinho. Vou requebrando no seu corpo coladinho. Quero seu amor, quero seu carinho. A onda agora é dançar agarradinho. Que gostosinho nesse passo miudinho. Bojetinho, sapatinho, eu só passo com você. Que gostosinho nesse passo miudinho. Sou um menino maluquinho, caidinho por você. No xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola. Bate na palma da mão, remexe, requebra, rebola. No xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola. Bate na palma da mão. É namoro, é desejo, é paixão. Meu dengo, vem comigo pro chamego. Vem pra arrasta-pé, vem com tudo, vem dançar. Vem cá, meu dengo, vem comigo pro chamego. Vem pra arrasta-pé, vem com tudo, vem dançar. Gruda, me abraça, quero ver você mexer. Que a vida vira festa quando eu danço com você. Gruda, me abraça, quero ver você mexer. Que a vida vira festa quando eu danço com você. Quero seu amor, quero seu carinho. Corro quebrando no seu corpo coladinho. Quero seu amor, quero seu carinho. A onda agora é dançar agarradinho. Que gostosinho nesse passo miudinho. Com jeitinho, sapatinho, eu só passo com você. Que gostosinho nesse passo miudinho. Sou um menino maluquinho, caidinho por você. No xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola. Bate na palma da mão, remexe, requebra, rebola. No xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola. Bate na palma da mão. É namoro, é desejo, é paixão. Xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola. Bate na palma da mão, remexe, requebra, rebola. Xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola. Bate na palma da mão, é namoro, é desejo, é paixão. Xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola. Bate na palma da mão, remexe, requebra, rebola. Xenhenhen da sanfona. ZYK 773, AM 1500 kHz, Rádio Cumbica. Emissora do Sistema Cumbica de Radiodifusão Limitada, Guarulhos, São Paulo. Cumbica, a comunicação da Grande São Paulo. Sucesso de todos os tempos. Apaixonada, apaixonada estou pela dona do primeiro andar. Gru FM, a emoção musical da cidade. Saudade. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Caviar é comida de rico, curioso eu fico, só sei que se come na mesa de poucos, partura doidado. Mas se olhar pro lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torresmo, pois na minha casa é o que mais se consome. Por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço de nome. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é caviar? Geralmente quem come esse prato tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chifra? Se vivo na vala pescando mussum. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria e desse guaria até posso provar. Você sabe o que é caviar? É, mas você sabe o que é caviar? Caviar é comida de rico, curioso eu fico, só sei que se come na mesa de poucos, fartura doidado. Mas se olhar pro lado, depara com a fome. Sou mais ovo frito, farofa e torresmo, pois lá minha casa é o que mais se consome. Por isso se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conhece nós. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é caviar? Geralmente quem come esse prato tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chifra? Se vivo na vala pescando mussum. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria e desse guaria até posso provar. Você sabe o que é caviar? É, mas você sabe o que é caviar? Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço. Mas você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço. Mas você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço. Mas você sabe o que é caviar? Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço. Mas você sabe o que é caviar? Traga o seu programa para a nossa emissora. A Gru FM está abrindo espaço em sua programação para novas atrações. Demais informações ligue 2600-4812 ou mande sua mensagem através do WhatsApp 11 9-3093-8735. 11 9-3093-8735. Gru FM, o sucesso não para. Uma rádio que gosta muito de você. 84.7 Gru FM. Essa gaita que resmunga com carinho, com acordes que definem a melodia, insulta todos para a dança deste baile, e a todos contagia, até que a lua se vai. Os sol desponta com o dia. É o canto da terra que vem pra tocar. Essa maneira é mesmo dona que convida a moçada a sarandiar. É o canto da terra que vem pra tocar. Essa maneira é mesmo dona que convida a moçada a sarandiar. Os peões agarraditos com as prendas, o sarandeio que enfeita o salão, formam uma dança no estilo desta terra e dos gaúchos neste chão. E a noite fica pequena pra dançar o vaneirão. É o canto da terra que vem pra tocar. Essa vaneira resmungona que convida a moçada a sarandiar. É o canto da terra que vem pra tocar. Essa vaneira resmungona que convida a moçada a sarandiar. Você que ainda não conhece esse embalo, chegue pra cá que esta dança é de primeira. Venha fazer mais amizades, não se acanhe, essa festa é bem campeira. E o grupo Canto da Terra vai tocar a noite inteira. É o canto da terra que vem pra tocar. Essa maneira resmungona que convida a moçada a sarandiar. É o canto da terra que vem pra tocar. Essa maneira resmungona que convida a moçada a sarandiar. Sucesso de todos os tempos. Maracatu, bumba, meu boi, bumba, oi, bumba, meu boi. Maracatu, bumba, meu boi, bumba, oi, bumba, meu boi. Forró com reggae é bom pra se dançar e levantar. Forró com reggae é bom pra se dançar e levantar. No meu castelo de sonhos você é a rainha. No meu céu sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não... Gru FM, a emoção musical da cidade. Saudade. Rádio Gru FM 84,7. Aqui o sucesso não para. O sucesso não para. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream. Star to Sucesso de todos os tempos. Cada vez que eu te olho, meu coração bate sem parar. Eu fico cheia de amor, eu fico louca pra amar. Eu já nem sei esconder, eu tremo só de te ver me olhar. Mas finjo não ver. A noite vai chegar, meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. FM, a emoção musical da cidade. Saudade. 84.7 Gru FM, Guarulhos, São Paulo, Brasil.